Fecheiro 40. A fronte grisalha do velho Alec enrugara-se numa divertida aprovação do nós que Jamie usara. Tu segues o chefe para onde ele for, rapaz, mas esta noite vamos enfrentar os Grant. E assim foi, disse-me Jamie. Mas não naquela noite. Quando escureceu, o Dougal incendiou a cruz e convocou o clã. Ele aspergiu sangue de carneiro na madeira em chamas. Depois, dois homens a cavalo saíram do pátio com a cruz de fogo para a levar através das montanhas. 4 dias mais tarde, havia 300 homens naquele pátio, armados com espadas, pistolas e adagas. E na aurora do quinto dia, partimos para guerrear contra os Grant. O seu dedo ainda estava na boca do bebé, os olhos distantes enquanto ele se lembrava. Foi a primeira vez que usei a minha espada contra outro homem, disse ele. Lembro-me bem. Imagino que sim, murmurei. Jamie começava a contorcer-se e a resmungar outra vez. Peguei nele ao colo para o examinar. De facto, tinha a fralda molhada. Felizmente, eu tinha outra enfiada no meu cinto, por precaução. Deitei-o sobre os meus joelhos para lhe trocar a fralda. Então, aquela cruz no nosso pátio? Disse eu delicadamente, com os olhos no que estava a fazer. Tem a ver com a milícia, não é? Jamie suspirou e eu vi-lhe as sombras da lembrança turvarem-lhe os olhos. Sim, disse ele. Houve uma época em que eu poderia chamar os homens e eles viriam sem hesitar. Porque eram meus, homens do meu sangue, homens da minha terra. Os seus olhos estavam velados, olhando para a encosta da montanha que se erguia diante de nós. Mas creio que ele não via os cumes cobertos de vegetação do interior da Carolina. Em vez disso, via as montanhas áridas e os terrenos rochosos de Lallybroch. Coloquei a mão livre no seu pulso. A pele estava fria, mas eu sentia o seu calor logo abaixo da superfície, como uma febre crescente. Eles iam por ti, mas tu ias por eles, Jamie. Tu foste para Culloden por eles, levaste-os lá e levaste-os novamente para casa. Irónico, pensei, que os homens que foram servir naquela época atendendo ao seu chamado ainda estivessem, na sua grande maioria, a salvo na Escócia. Nenhum lugar das Terras Altas permanecera intocado pela guerra, mas Lallybroch e o seu povo estavam, na sua maior parte, ainda de pé, por causa de Jamie. Sim, é verdade. Ele virou-se para mim e um sorriso melancólico aflorou-lhe aos lábios. Apertou-me a mão durante uns segundos. Depois relaxou e a ruga entre os olhos aprofundou-se outra vez. Abanou a mão na direção das montanhas à nossa volta. Mas estes homens, não há nenhuma dívida de sangue entre mim e eles. Não são Frasers. Não nasci senhor de terras, nem chefe deles. Se vierem lutar ao meu chamado, será por vontade própria. Bem, tua. Disse eu secamente e do governador Tryon. Ele abanou a cabeça. Não, isso não. O governador saberá que homens estão aqui e quais vão atender ao seu chamado? Ele riu-se gravemente. Ele conhece-me e isso basta-lhe. Eu tinha de admitir a verdade dessa afirmação. Tryon não queria saber nem se importava com quem Jamie levaria com ele. Apenas que ele comparecesse levando um número satisfatório de homens prontos para fazerem o trabalho sujo do governador. Refleti sobre isto durante um momento, delicadamente secando o rabiosque de Jamie com a bainha da minha saia. Tudo o que eu sabia da Revolução Americana era o que tinha ouvido em segunda mão dos livros escolares de Brianna. E eu, melhor do que qualquer outra pessoa, sabia o quanto pode ser grande a lacuna entre a história escrita e a realidade. Além disso, tínhamos vivido em Boston e os livros escolares, naturalmente, refletiam a história local. A impressão geral que se obtinha ao ler sobre Lexington, Concord e outros locais era que as milícias envolviam todos os homens fisicamente capazes da comunidade, os quais entravam em ação ao primeiro sinal de alarme, ansiosos por cumprir o seu dever cívico. Talvez o cumprissem, talvez não. Mas o interior da Carolina não era Boston, nem de perto nem de longe. Prontos para partir e espalhar o aviso, disse eu baixinho, a todas as aldeias e propriedades de Middlesex. O quê? As sobrancelhas de Jamie ergueram-se de repente. Onde fica Middlesex? Bem, pelo nome seria de pensar que ficasse entre o homem e a mulher, brinquei eu. Mas na verdade é apenas uma região de Boston. Embora, é claro, tenha recebido esse nome de outra região na Inglaterra. Ai sim, disse ele, parecendo confuso. Se tu o dizes, Sassenach. Mas milícias. Ergui Jamie, que esperneava e se contorcia como um peixe fora de água, fazendo ruídos de protesto por ter sido forçado a trocar a fralda. Ele deu-me um pontapé no estômago. Por favor, rapaz, está quieto. Jamie inclinou-se e agarrou no bebé por baixo dos braços, tirando-me do colo. Deixa-me pegar-lhe. Achas que ele precisa de mais whisky? Não sei. Mas pelo menos ele não grita com o teu dedo na boca. Entreguei-lhe Jamie com algum alívio, regressando ao fio da minha meada de pensamentos. Boston já está colonizada há mais de 100 anos. Mesmo agora, disse eu. Tem aldeias e propriedades agrícolas. E estas não ficam muito distantes das aldeias. As pessoas moram lá há muito tempo. Todas se conhecem. Jamie anuía com a cabeça a cada uma destas surpreendentes revelações, esperando pacientemente que eu chegasse a algum lado. O que eu fiz, apenas para descobrir que era o mesmo ponto que ele defendia. Então, quando alguém forma lá milícias, disse eu, repentinamente apercebendo-me o que ele me dissera sempre. Eles vêm porque estão acostumados a lutar unidos para defender as suas cidades e porque ninguém iria querer ser considerado um cobarde pelos seus vizinhos. Mas aqui, mordi o lábio, contemplando as altas montanhas à nossa volta. Sim, disse ele, anuindo com a cabeça, vendo a compreensão por fim tomar conta do meu rosto. Aqui é diferente. Não havia nenhuma povoação suficientemente grande para ser considerada uma cidade num raio de 150 quilómetros, a não ser o dos luteranos alemães em Salem. Fora isso, não havia nada no interior do país, a não ser algumas herdades espalhadas. Às vezes, um lugar onde uma família se tinha fixado, expandido, irmãos ou primos construindo casas a curta distância umas das outras, pequenas aldeolas e cabanas distantes, algumas escondidas nas depressões das montanhas, ocultas por cortinas de loureiros, onde os residentes poderiam não ver outro rosto branco durante meses ou anos. O sol desaparecera por trás do declive íngreme da montanha, mas a luz ainda se demorava. Uma leve aguarela de cor que tingia de ouro as árvores e pedras à nossa volta e inundava os picos distantes de azul e violeta. Eu sabia que existiam criaturas vivas na paisagem fria e brilhante, habitações próximas e corpos quentes a mexer-se. Mas até onde a vista podia alcançar, nada se mexia. Os colonos das montanhas eram capazes de ir ajudar um vizinho sem grandes reticências. Porque eles próprios poderiam precisar da ajuda dos outros a qualquer momento. No fim de contas, não havia mais ninguém a quem recorrer. Mas eles nunca tinham lutado por um objetivo comum. Nada tinham em comum para defender. Abandonar as suas propriedades e deixar as suas famílias sem defesa, a fim de servir ao capricho de um distante governador? Uma vaga noção de dever poderia compelir alguns. Outros iriam por curiosidade, para fugir da monotonia ou na vã esperança de obter algum ganho. Mas a maioria só iria se fosse convocada por um homem que respeitavam. Um homem em quem confiavam. Não nasci senhor de terras, nem chefe deles, dissera ele. Não nascera para eles, não. Mas nascera para isso, no entanto. Ele poderia, se quisesse, transformar-se num chefe. Porquê? Perguntei suavemente. Porquê é que vais fazer isto? As sombras erguiam-se de rochas, sufocando lentamente a luz. Não vês? Uma das suas sobrancelhas ergueu-se quando ele se virou para mim. Tu disseste-me o que iria acontecer em Culloden e eu acreditei em ti, Sassenach, apesar de terrível. Os homens de Lallybroch voltaram para casa, tantos por tua causa como por minha. Isso não era completamente verdade. Qualquer homem que tivesse marchado para Nairn com o exército das Terras Altas sabia que o desastre os aguardava algures lá à frente. Mesmo assim, eu pudera ajudar de alguma maneira, fazer com que Lallybroch se preparasse, não só para a guerra, mas para o que viria depois. O pequeno peso de culpa que sempre sentia quando pensava na revolta desfez-se ligeiramente, deixando o meu coração mais leve. Bem, talvez. Mas o que? Disseste-me o que vai acontecer aqui, Sassenach. Tu, a Brianna e o Mackenzie, vocês os três. Rebelião e guerra. E desta vez, vitória. Vitória? Anuí com a cabeça entorpecida, lembrando-me do que eu sabia de guerras e do preço da vitória. Era, no entanto, melhor do que a derrota. Muito bem, então. Ele inclinou-se para pegar na sua adaga e gesticulou com ela para as montanhas à nossa volta. Eu fiz um juramento à coroa. Se eu o quebrar em tempos de guerra, serei um traidor. As minhas terras são uma concessão e a minha vida. E aqueles que me seguirem partilharão a minha sina. Não é verdade? Sim, é verdade. Engoli em seco, abraçando-me com força, desejando ainda estar com Jamie ao colo. Jamie virou-se para me encarar, os olhos duros e frios. Mas a coroa não vencerá, desta vez, tu disseste-me. E se o rei for deposto, o que acontece ao meu juramento? Se eu o tiver mantido, então serei um traidor para a causa rebelde. Ah! Exclamei com firmeza. Estás a ver? A dada altura, Tryon e o rei perderão o seu poder sobre mim. Mas eu não sei quando é que isso acontecerá. A dada altura, os rebeldes tomarão o poder. Mas eu não sei quando é que isso acontecerá. E, no entretanto, virou a ponta da adaga para baixo. Compreendo. Entre a espada e a parede, concluí, sentindo-me oca ao perceber o quanto a nossa situação era precária. Seguir as ordens de Tryon agora era obviamente a única escolha. Mais tarde, no entanto, se Jaime continuasse como um homem do governador até aos primeiros estágios da Revolução, estaria a declarar-se como partidário do governo estabelecido, o que seria fatal com o decorrer do tempo. A curto prazo, entretanto, romper com Tryon renegar o seu juramento ao rei e declarar-se a favor dos rebeldes, isso custar-lhe as terras e provavelmente a vida. Ele encolheu os ombros com um trejeito da boca trucista e sentou-se um pouco para trás, ajeitando Jamie no colo. Bem, não que eu já não tenha caminhado entre dois fogos, Sassenach. Posso sair disto meio chamuscado, mas penso que não vou assar. Resfolegou ao de leve, como se estivesse a achar graça. Está-me no sangue, não é? Consegui dar uma pequena gargalhada. Se estás a pensar no teu avô, disse eu, admito que ele era bom nisso. Mas o feitiço virou-se contra o feiticeiro no final, não foi? Ele inclinou a cabeça de um lado para o outro, ambiguamente. Talvez. Mas não pensas que as coisas aconteceram tal como ele desejava? O falecido Lord Lovat fora famoso pela maneira tortuosa de pensar. Mas eu não via qual o benefício de planear ter a cabeça decepada. E disse isso. Jamie sorriu, apesar da seriedade da discussão. Bem, talvez a decapitação não fosse exatamente o que ele havia planeado. Mas, mesmo assim, visto o que ele fez, enviou o jovem Simon para a guerra e ele ficou em casa. Mas qual dos dois pagou o preço em Tower Hill? Anuí com a cabeça lentamente, começando a compreender o seu ponto de vista. O jovem Simon, que na verdade tinha aproximadamente a idade de Jamie, não sofrera fisicamente pela sua participação na revolta, como pensou que tinha sido. Não foi aprisionado nem exilado, como muitos dos jacobitas. E embora tivesse perdido a maior parte das suas terras, na verdade, recuperara uma boa parte da sua propriedade desde então, através de constantes e tenazes processos judiciais contra a coroa. O velho Simon poderia ter culpado o filho, e o jovem Simon terminaria no cadafalso, mas ele não o fez. Bem, imagino que mesmo uma víbora velha como esta hesitaria em colocar o próprio filho e herdeiro sob o machado. Jamie anuiu com um meneio de cabeça. Deixarias alguém decapitar-te, Sassenach, se tivesses de escolher entre ti e a Brianna? Sim, respondi sem hesitar. Eu estava relutante em admitir que o velho Simon pudesse ter possuído uma virtude como o sentimento de família. Mas penso que mesmo as víboras têm alguma preocupação com o bem-estar dos seus filhos. Jamie abandonara o dedo oferecido pelo avô em favor da adaga e mastigava furiosamente o cabo. Jamie envolveu a lâmina com a mão, segurando-a com firmeza longe da criança, mas não fez nenhum esforço para tirá-la dali. Eu também, disse Jamie, sorrindo ligeiramente. Embora espere que não chegue a tal. Não creio que nenhum dos dois exércitos estará inclinado a decapitar pessoas, disse eu. Isso, é claro, deixava disponível um número considerável de outras opções desagradáveis. Mas Jamie sabia disso tão bem como eu. Tive uma vontade repentina e ardente de instigá-lo a desistir, a afastar-se de tudo aquilo. Dizer a Tryon para ficar com as terras, dizer aos colonos que deviam seguir o seu próprio caminho, abandonar Ridge e fugir. A guerra aproximava-se. Mas não precisava obrigatoriamente de nos engolir. Não desta vez. Podíamos ir para o sul, para a Flórida ou para as Índias. Para o oeste, refugiar-me-nos com o Cherokee, ou até mesmo regressar à Escócia. As colónias iriam revoltar-se, mas havia lugares para onde poderíamos ir. Ele observava o meu rosto. Isto, disse ele com um gesto eliminando o Tryon, a milícia, os reguladores. Isto são coisas muito pequenas. Sassenach, talvez nada em si mesmas, mas acredito que sejam o início. A luminosidade começava a desaparecer agora. A sombra cobria-lhe os pés e as pernas, mas o que restava da luz do sol lançava o seu próprio rosto em forte relevo. Havia uma mancha de sangue na sua testa, onde ele a tocara ao fazer o sinal da cruz. Eu deveria tê-la limpado, pensei, mas não fiz nenhum movimento para isso. Se devo salvar estes homens, se eles me acompanharem entre os dois fogos, então terão de me seguir incondicionalmente, Sassenach. É melhor começar agora, enquanto não há muito em jogo. Eu sei, concordei, estremecendo. Estás com frio, Sassenach? Toma, pega no bebé. E vai para casa. Irei já de seguida, assim que acabar de me vestir. Entregou-me Jamie e a adaga, já que os dois pareciam momentaneamente inseparáveis. E levantou-se. Pegou no seu quilt e sacudiu-o, mas eu não me mexi. A lâmina da adaga estava cálida, onde eu a segurava, quente da mão dele. Ele olhou para mim interrogativamente. Mas eu abanei a cabeça. Esperamos por ti. Ele vestiu-se rapidamente, mas com cuidado. Apesar das minhas apreensões, eu tinha de admirar a delicadeza dos seus instintos. Não era o seu quilte de festa em carmesim e preto, mas o quilte de caça. Nenhum esforço para impressionar os homens das montanhas com riqueza. Mas uma peculiaridade no vestir, suficiente para fazer ver aos outros escoceses das terras altas que ele era um deles, para atrair a atenção e o interesse dos alemães. O manto preso com o broche de veado, o cinto e a bainha da adaga, as meias de lã limpas. Ele estava quieto, absorto no que fazia. Vestindo-se com a calma precisão, que fazia lembrar de maneira desconcertante o modo de um sacerdote vestir o seu paramento. Seria esta noite, então. Roger e os restantes tinham obviamente partido para convocar os homens que viviam num raio de um dia de viagem. Esta noite ele iria deitar fogo à sua cruz. E chamar os primeiros dos seus homens e selar o acordo com o whisky. Então a Bree tinha razão, disse eu, para quebrar o silêncio na clareira. Ela disse que talvez estivesses a dar início à tua própria religião quando viu a cruz. Ele olhou para mim espantado, olhou na direção da casa. Depois a sua boca curvou-se ironicamente. Imagino que sim, disse ele. Que Deus me ajude. Tirou gentilmente a adaga das mãos de Jamie, limpou-a numa prega do manto e enfiou-a na bainha. Estava pronto. Levantei-me para o seguir. As palavras que eu não conseguia dizer formavam um nó de enguias na minha garganta. Com medo de que uma delas se desenrodilhasse e escapasse pela minha boca, disse: Era Deus que estavas a invocar para te ajudar há pouco? Não, disse ele. Desviou o olhar por um segundo. Depois fitou-me diretamente nos olhos, com uma expressão estranha. Estava a invocar Dougal Mackenzie. Senti uma profunda e repentina sensação de desfalecimento percorrer-me. Dougal estava morto há muito tempo. Morrera nos braços de Jamie, na véspera de Culloden. Morrera com a adaga de Jamie na garganta. Engoli em seco e os meus olhos moveram-se involuntariamente para a faca que Jamie tinha no cinto. Já fiz as pazes com o Dougal há muito tempo, disse ele suavemente. Vendo para onde eu tinha olhado, tocou no cabo da adaga, com a sua protuberância de ouro, que um dia pertencera a Hector Cameron. O Dougal era líder de clã. Ele sabe que eu fiz na altura o que tinha de ser feito, pelos meus homens, por ti, e que agora o farei de novo. Compreendi então o que ele dissera, de pé, fitando o oeste, a direção em que as almas dos mortos voam para casa. Não fora nem uma oração, nem uma súplica. Eu conhecia as palavras, embora muitos anos já tivessem transcorrido desde que as ouvira. Ele gritara Tulach Ard, o grito de guerra do clã Mackenzie. Engoli em seco com força. Achas que ele vai ajudar-te? Ele anuiu com um meneio de cabeça, sério. Se ele puder, disse. Eu e o Dougal lutámos muitas vezes juntos, um protegendo as costas do outro. Afinal, Sassenach, sangue é sangue. Anuí com a cabeça, também mecanicamente, e levantei Jamie, colocando-o junto ao meu ombro. O céu havia desbotado para um branco de inverno e a clareira enchera-se de sombras. A pedra na cabeceira da nascente destacava-se, uma forma pálida, espectral, acima da água negra. Vamos, disse eu. Já é quase noite.